Vamos lá, mais perto. Vai, ali mais perto. Bate punheta com mais empolgação. Pega a fisionomia dele. Vai prazer nessa punheta.